já começou, não quero ver ninguém parado. A mulherada já chegou e os machos tá tudo armado. Desce um litro de uísque, cerveja pra mulherada. Na verdade o que elas querem é uma lapada na rachada. E tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. Tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. E tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. Tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. É! Mesmo bicho bom. Alô, mano velho, mas mano novo, aquele abraço. Minha Hilux equipada chama muita atenção. A mulherada fica louca quando vê o meu carrão. Paro na porta do bar e abro logo o porta-malha. Mulherada além de mim, uma lapada na rachada. E tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. E tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. E tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. Tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. Aqui só quem não gosta é o tecladista, viu? Bora! Minha Hilux equipada chama muita atenção. A mulherada fica louca quando vê o meu carrão. Paro na porta do bar e abro logo o porta-malha. A mulherada vem pedir, pode chegar, ai gostosa. E tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. Tome, tome uma lapada na rachada. E tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. Tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. E tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. E tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. E tome, tome, tome, tome uma lapada na rachada. E tome, tome, tome uma lapada na rachada. Valeu, gol! Show é 011-8359-1425.